dia agradeço a Deus, agradeço ao meu Pai por ainda estar vivo, por ainda estar vivo, por ainda estar vivo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, proteja do inimigo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, inimigo. Viver neste mundo bandido, a cada dia agradeço a Deus, agradeço ao meu Pai por ainda estar vivo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos proteja desse mundo, mundo difícil, mundo perdido, mundo fudido, mundo do crime, mundo bandido, do negro, do branco, do pobre, do rico, todos uma maratona só, correndo atrás do prejuízo, do maldito dinheiro, dinheiro maldito. Seja ele honesto, ele roubado, no mundo inteiro ele é cobiçado, gerando a guerra, fome e miséria, a destruição do planeta Terra, com seres humanos aqui se matando, se autodestruindo pelo materialismo, o capitalismo do mundo bandido. O movimento das ruas, maluco, sempre ligado, essa é a rotina. Muitas drogas, armas, dinheiro fácil, mas o toque de recolher é decretado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Colado no peito, beijo crucifixo, é no engatilho. Proteção divina, demoníaca, sangue no olho, fura maligna. Guerra de quadrilha, bandido de polícia, o bandido da guarda com mata quebra. Não protege inimigo na mídia, nesse povo cruzado, mas o inocente vai pro saco. Viver nesse mundo bandido, diariamente convivendo com o inimigo. Agradeça a Deus por ainda estar vivo, sempre alerta e desconfiar. Sem da brecha pros otários, bandidos falca à toa e dos demônios fardados. Nesse mundo bandido, faça o seu destino, escolha um caminho, o lado certo ou o lado errado. Entre a vida e a morte, os que temem a Deus e os que se pegam ao diabo. Todo dia pensando na vida, eu tento entender o porquê de tanta matança. As horas passam rapidamente, eu não consigo enxergar nenhuma mudança. Foi encontrado mais um corpo furado por várias balas na minha esquina. Perdeu a vida, trombou com a morte ao fim da linha, não viu mais saída. O fim é cruel nesse mundo perdido, se você não for esperto pra se livrar, escapar do mal infinito que o inimigo maldito vinda te mostrar. Infelizmente o diabo está reinando aqui, enquanto seu corpo não for enterrado, ele não vai desistir. Pessoas perdendo o bom senso e agindo por uma infinita maldição. Tome cuidado pra não fazer sua coroa chorar em vão. Ninguém mais pensa antes de puxar o gatilho. Viva se puder no perigo, descanse em paz no mundo bandido. Não consigo mais escapar do cotidiano maldito, perdido, atrocidade acontecendo por todas as partes. Mas o passo sem passo, seu sonho é esquecido. Não dá para saber se está seguro ou não, porque onde você anda nunca irá encontrar o perdão. Um estado sem solução, a população se direciona contra as avanças, caminhando diretamente para sete palmos abaixo do chão, meu irmão. Barulho de bala pela madrugada, o vício fala mais alto, agora vai ser condenado, triturado de seu corpo. Não irá restar mais nada. É fazer o que? Deu você no lugar, tu ninguém irá te defender. A busca do caminho mais fácil pode fazer você morrer. O mundo ilegal, o dinheiro que tá na mente do ser humano que nunca teve nada. Você não pegar a quadrada, parte para a guerra e fazer vítimas pela madrugada. Não dá para sair ileso desse lugar. Conspirações por todas as partes, não são todas que tá pra evitar. São grandes as batalhas do céu e o inferno. Deus querendo salvar e o diabo sorrindo de quem está no fogo eterno. Viver neste mundo bandido, a cada dia agradeço a Deus, agradeço ao meu Pai por ainda estar vivo, por ainda estar vivo, por ainda estar vivo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, proteja do inimigo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, inimigo. Viver neste mundo bandido, a cada dia agradeço a Deus, agradeço ao meu Pai por ainda estar vivo, por ainda estar vivo, por ainda estar vivo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, proteja do inimigo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo, inimigo. Viver neste mundo bandido, viver neste mundo bandido, viver neste mundo bandido. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo. Sempre pedindo a Deus que nos proteja do inimigo.